cabo de vassoura, graxa pingando na minha chaminé. Eu vi uma pintura do cão, olhei para o céu, vomitei caveirinha de perigo, mas seu amor me consola e me enche de luz. Eu acreditei na força dos dois corações. Ela é intocada, a última estrela de um céu infinito. A minha vulva laica, ela é toda sua. Você pode entrar, eu te dou o recibo. Seu amor me enche de luz, seu amor me enche de luz, seu amor me enche de luz, seu amor me enche de luz. Quando eu estiver ralada, vem lá embaixo, na base da montanha, você poderá me beijar. Prove da minha língua a sua, vida vai mudar, ela é toda sua, minha vulva. Você vai estar nua, não me deixe nua. Seu amor me enche de luz, seu amor me enche de luz. Eu sou uma mulher generosa, não tenha medo, eu te dou o recibo, porque você sabe que depois da descarga vem um arroto da privada. Quando a pomba chorar, eu vou puxar e empurrar minha vulva laica contra o seu cajado da alegria. Seu amor me enche de luz, seu amor me enche de luz. Seu amor me enche de luz.